acordeão e do pandeiro. Jamaica, Maranhão, folião é nas crioulas. Reggae, rádio, radiola, guitarra caranguejada. Contratempo, retinta, cachaça na moçada. Contratempo, retinta, cachaça na moçada. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Fole, guitarra, pandeiro, contratempo e o surdão. Olha, eu juntei todo mundo no terreiro. Fole, guitarra, pandeiro, contratempo e o surdão. Caí no sanfonado, reggae brasileiro que nasceu no Maranhão. Caí no sanfonado, no sanfonado, reggae brasileiro que nasceu no Maranhão. Caí no sanfonado, reggae brasileiro que nasceu no Maranhão. Caí no sanfonado, no sanfonado. Campina Grande, Petrolina, Juazeiro, pra poder ouvir de perto o fole de oito baixos no Rio de Janeiro. Já andava dois por quatro pra não perder o compasso do surdão e do pandeiro. Jamaica, Maranhão, folião é nas crioulas. Reggae, rádio, radiola, guitarra caranguejada. Contratempo, retinta, cachaça na moçada. Contratempo, retinta, cachaça na moçada. Oi, oi, oi. Fole, guitarra, pandeiro, contratempo e o surdão. Olha, eu juntei todo mundo no terreiro. Fole, guitarra, pandeiro, contratempo e o surdão. Caí no sanfonado, reggae brasileiro que nasceu no Maranhão. Caí no sanfonado, oi, no sanfonado, reggae brasileiro que nasceu no Maranhão. Caí no sanfonado, reggae brasileiro que nasceu no Maranhão. Caí no sanfonado, no sanfonado.